Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje nós continuamos com o livro Fath al-Majid, a explicação do livro Kitab al-Tawhid, que é o livro do monoteísmo. E hoje nós veremos um capítulo que nos traz as provas de que pessoas da nossa nação, da nação islâmica, algumas pessoas que se dizem da nação islâmica cairão na idolatria. O título deste capítulo é: pessoas dessa umma, dessa nação, irão cair na idolatria. O capítulo começa com o seguinte versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: não reparaste naqueles que foram agraciados com uma parte do livro? Creem em feitiçaria e no sedutor, e dizem dos incrédulos: estes estão mais bem guiados ou mais bem encaminhados do que os fiéis. Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos fala sobre o povo do livro. Ou seja, quem são o povo do livro? Os judeus e cristãos. Por que são chamados povo do livro? Porque receberam um livro sagrado anterior ao nosso. Anterior à nossa nação, eles receberam um livro sagrado. Apesar deles não terem mantido esse livro sagrado e terem adulterado esse livro, eles são chamados por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão como o povo do livro. Ou seja, são diferentes dos demais idólatras, porque eles têm uma base, mesmo que tenha sido modificado, eles têm uma base em um livro sagrado. Diferentemente de outras religiões idólatras, onde eles não têm uma base num livro sagrado. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou os judeus e cristãos dos demais, chamando eles de povo do livro. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo: adoram aos ídolos e ao sedutor. Ou seja, ídolo, como nós sabemos, é tudo aquilo que é adorado no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, através de qualquer ato de adoração. Ídolo pode ser tanto uma estátua, como pode ser um objeto, como pode ser uma pessoa. Em tudo aquilo que for utilizado como um ato de adoração, como um ser no qual as pessoas rendem algum tipo de culto ou adoração a ele, é chamado ídolo. E Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta no Coran que estes são os mais desencaminhados, aqueles que adotam ídolos no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Com relação a esse versículo que nós lemos, na biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é relatado que alguns dentre os judeus foram para Mecca. Alguns judeus foram até Mecca. Como nós sabemos, os judeus estavam estabelecidos em Medina e não em Mecca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam teve um contato maior com eles quando foi, depois de 13 anos de mensagem, até Medina. É dito que alguns do povo do livro, alguns dentre os judeus, foram até Mecca, na época em que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Mecca. Eles foram até Mecca, e o povo idólatra de Mecca foi até eles perguntar a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, perguntar aos judeus qual era a posição deles com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabe lembrar, antes de concluir o motivo pelo qual foi revelado esse versículo, que os judeus costumavam, antes da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, costumavam a dizer aos idólatras de Mecca e aos idólatras de Medina, ou seja, aqueles que adoravam ídolos, costumavam a dizer a eles que um profeta iria aparecer dentre eles. Que ia aparecer um profeta dentre eles. E eles tinham as características todas desse profeta. Ou seja, quando veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há nenhum judeu que tenha visto o profeta sallallahu alaihi wasallam sem que tenha visto no profeta o profeta que foi descrito na Torá deles. Ou seja, eles tinham características detalhadas a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, não cabia a eles nenhuma dúvida de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o profeta esperado. A única questão que foi que Allah subhanahu wa ta'ala nos mencionou no Coran foi a questão de que eles esperavam, e isso não foi relatado na Torá deles, eles esperavam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse deles, ou seja, viesse da descendência do profeta Ishaq, profeta Isaac, filho do profeta Abraão. O que eles não sabiam é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viria da descendência de Ismail, ou seja, do filho do profeta Ibrahim alaihi salam, mas do profeta Ismael. Então, quando eles viram que o profeta esperado era um profeta dentre os árabes, eles negaram, apesar de terem todas as características mencionadas na Torá, tanto as características físicas como as características do selo da profecia. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma marca próxima ao pescoço, atrás nas costas, que era considerado o selo da profecia. Essa marca estava descrita na Torá, que o profeta teria essa marca. Ou seja, os judeus tinham certeza absoluta, só de olharem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que este era o profeta que Allah havia prometido que enviaria a eles. Então, quando esses judeus foram até Mecca, o que aconteceu? Alguns dentre os idólatras, que eram contra a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram até os judeus, foram até esses judeus e disseram: vocês são do povo do livro, vocês têm um livro sagrado e vocês têm o conhecimento. Nos informem a respeito do nosso caso e do caso de Muhammad. Ou seja, nos diga quem está certo, nós ou Muhammad. Então, esses judeus disseram: e o que acontece entre vocês e Muhammad? Aí eles disseram, obviamente mentindo a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles disseram: nós mantemos os laços familiares, sacrificamos grandes camelos, colocamos água no leite, libertamos os escravos e servimos água aos peregrinos. Enquanto que Muhammad é um homem que corta os laços familiares. Por que eles diziam isso? Porque muitos dos que abraçavam o Islã tinham que acabar se afastando da família devido ao fato de que a família forçava eles a voltar à idolatria. Por isso eles se afastavam dos familiares nesse sentido. Então eles diziam: Muhammad é um homem que corta os laços familiares e seus seguidores são os ladrões da tribo de Rifar, que assaltam os peregrinos. Ou seja, mentiram a respeito dos seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam e a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles perguntaram: quem de nós é melhor, Muhammad e seus seguidores ou nós? E eles responderam: vocês estão melhores, em caminho melhor. Ou seja, mesmo eles sabendo a verdade e sabendo da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sabendo da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram que os idólatras estavam mais bem encaminhados do que os muçulmanos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo no Alcorão dizendo: não reparaste naqueles que foram agraciados com uma parte do livro, creem em feitiçaria e no sedutor, ou seja, se desviaram do caminho correto, e dizem dos incrédulos: estes estão mais bem encaminhados do que os fiéis. Então, a respeito dos que creem em feitiçaria e no sedutor, ou seja, creem na magia e creem no shaitan. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu que este povo do livro se desviou da mensagem, esses judeus haviam se desviado da mensagem, e ao invés de crerem em Allah e seguir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, se apegaram à magia e se apegaram ao shaitan. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: dizem ainda, poderia anunciar-vos um caso pior do que este ante os olhos de Allah? Ou seja, qual é o pior caso diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Quais são as pessoas que terão pior castigo no dia do juízo final? Quem são eles? São aqueles a quem Allah amaldiçoou. Ou seja, aquele que Allah amaldiçoa, ou seja, está afastado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Abominou, ou seja, abominou é aquele que incorreu na ira de Allah subhanahu wa ta'ala, e aquele no qual Allah jamais estará satisfeito. E converteu em símios, suínos e adoradores do sedutor. Símios, suínos e adoradores do sedutor. Estes encontram-se em pior situação e mais desencaminhados da verdadeira senda. Ou seja, quem foram estes? Como nós sabemos na história relatada no Coran, parte dos judeus foi castigado por Allah subhanahu wa ta'ala e foram convertidos em porcos e macacos. Alguns dos sahaba perguntaram ao mensageiro de Allah, acaso todos os porcos e macacos são judeus que foram castigados ou incrédulos que foram castigados? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que não. Tanto os porcos como macacos já existiam, mas que essas pessoas foram, como castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, foram convertidas em porcos e macacos. E logo, dessas pessoas não houveram descendências. Ou seja, todo povo que é castigado dessa maneira não tem descendência. Então, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala castigou e amaldiçoou aqueles que reconheciam a verdade e se desviaram do caminho correto. Estes estão se referindo, Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, aos judeus. Foi a eles a quem Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou, abominou e converteu entre eles em símios e suínos e adoradores do sedutor, adoradores do shaitan. Por que isso? Porque eles tinham conhecimento e se desviaram do conhecimento. Então, isso tudo, como nós falamos, todos os relatos que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloca no Coran a respeito das nações anteriores à nossa, é como alerta a nossa nação para que não caiamos no mesmo erro. Ou seja, isso que aconteceu com eles pode voltar a acontecer na nossa nação. Qual é a condição? Que nós nos desviemos da mesma maneira que eles se desviaram. Inclusive, existe um hadith onde existe, é dito que no final dos tempos, partes de pessoas dessa umma, dessa nação, serão convertidos em porcos e macacos. Auzubillah. Por que isso? Porque se desviaram do caminho. Então, aqueles que têm o conhecimento se desviam do caminho, aqueles que têm a mensagem correta se desviam do caminho, são muito piores aos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses relatos do Coran servem como alerta para a nossa nação para que nós não incorramos os mesmos erros. Outro versículo, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, relatando o caso do povo da caverna, jovens da caverna, né, que está relatado na Sura Al-Kahf, a Sura da Caverna, onde relata o caso dos jovens que se refugiaram numa caverna para poder adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, já que o povo era um povo idólatra e permaneceram nessa caverna por 309 anos. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles dormissem durante 309 anos e no final acordou eles e depois de um tempo eles faleceram. Então o que aconteceu? As pessoas quando viram, quando eles foram acordados depois de 309 anos, o tawhid já havia se espalhado na sociedade. Então, quando eles acordaram, a sociedade já havia adotado o tawhid. Mas logo que eles morreram, o que eles falaram? O que essas pessoas disseram? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, aqueles cujas opiniões prevaleciam disseram, erigiam um templo por cima da caverna. O que fizeram? Construíram um templo, ou seja, no Corão diz masjid. Masjid significa local de prostração. A palavra masjid significa local de prostração. Erigiram um templo, um local de prostração, por cima da caverna. O que fizeram então? Fizeram aquilo um local de adoração. E passaram a idolatrar os jovens da caverna. Então, mais uma vez, nós vemos que o desvio veio por trás da idolatria, por trás de um ato que a princípio parecia uma coisa boa, mas que levou eles à idolatria novamente. E como nós já falamos nos outros capítulos, o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allah amaldiçoou os judeus e os cristãos por terem tomado os túmulos dos seus profetas e virtuosos como lugares de adoração. isso também vem como uma advertência à nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não façam os mesmos erros. Em outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith realmente claríssimo, se nós olharmos o caso da nossa nação hoje em dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês seguirão, ou seja, a nossa nação, seguirão as tradições ou os passos daqueles que vos precederam, tal como as plumas das flechas, ou seja, vão seguir atrás deles da mesma maneira que eles seguiram. Tanto que se eles entrassem numa cova de um lagarto ou na casa de um lagarto, vocês entrariam também. Ou seja, vocês vão imitar eles tanto a ponto que se eles entrassem numa cova onde tem um lagarto, vocês vão entrar atrás também. Então perguntaram: ó mensageiro de Allah, quem são eles? São judeus e cristãos? Eles disseram, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem além deles? Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos alertou que pessoas da nossa nação seguirão passo por passo ou erro por erro dos que cometeram judeus e cristãos. Então, subhanallah, por isso as alertas dentro do Coran. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta sobre o que eles passaram, o que eles fizeram. Porque nossa nação poderá voltar no mesmo erro. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês vão seguir os mesmos passos. E um dos sábios disse: aquele sábio dentre a nossa nação que se desvia se assemelha aos judeus, e aquele devoto desta nação que se desvia se assemelha aos cristãos. Então, ou seja, é como se fosse dizer que o sábio da nossa nação, da nação islâmica, que se desvia do caminho certo, ele será considerado no dia do juízo como judeus, ou estará como judeus. E aquele devoto dentre essa nação que se desvia do caminho certo será considerado com os cristãos no dia do juízo. Em outro hadith ainda, e esse hadith, ele, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe algumas profecias do que iria acontecer, e todas as profecias ditas nesse hadith aconteceram, esse hadith que nós vamos ler agora. E, subhanallah, nós vamos estudar mais a fundo esse hadith, porque ele é muito importante. Tem este e tem mais outro hadith importante. Esse hadith diz o seguinte: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah me mostrou a terra. Allah subhanahu wa ta'ala me mostrou o planeta Terra, todo o planeta. E eu pude ver o Ocidente e o Oriente. O domínio da minha nação irá alcançar tão longe como a terra foi mostrada para mim. Ou seja, tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu do planeta ou da terra vai ser dominado pela nação dele, pela nação muçulmana. E me foram concedidos dois tesouros, o vermelho e o branco. O vermelho seria o ouro e o branco a prata. E eu pedi ao meu Senhor, supliquei ao meu Senhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez três súplicas. Duas delas foram atendidas e uma delas não. Três súplicas a respeito da sua nação. E eu supliquei ao meu Senhor que a minha nação não seja vencida pela fome, ou seja, não sofra com a fome, e que não permita que os inimigos externos dominem ela, e que não dominem, e que não haja domínio dos inimigos internos. Essas foram as três súplicas: que a nação não sofresse com a fome, que a nação não fosse dominada pelos inimigos externos, e que a nação não fosse dominada pelos inimigos internos. E Allah subhanahu wa ta'ala respondeu: ó Muhammad, quando eu decretar algo, isso não será rechaçado. Mas te concedo que a tua nação não morrerá por fome, nem serão dominados por inimigos externos, exceto pelos internos. até que se congreguem contra eles de todas as partes da terra. Um grupo irá vencer o outro, e algum grupo tomará como prisioneiros o outro. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu duas súplicas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O fato de que a nação não sofreria de fome, não morreria pela fome, e que a nação não seria dominada pelos inimigos externos, mas sim pelos inimigos internos. Ou seja, o que significa isso? Significa que... Primeiro, vamos lá no começo do hadith, antes de chegar nessa parte. Com relação aos dois tesouros que nós falamos, o vermelho e o branco, eles representavam no hadith os dois impérios, o império persa, né, e o império bizantino, no qual o império persa era conhecido devido à sua riqueza, devido ao ouro. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse os tesouros vermelhos, devido ao ouro, porque aquele local era enfeitado, ou era, tinha sua riqueza maior, o ouro. E o império bizantino, a maioria dele era com relação o império persa, desculpa, era com relação à prata. Então, no califado de Umar ibn Khattab, foram conquistados esses dois impérios. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: por aquele em cujas mãos se encontra minha alma, vocês gastarão os tesouros de ambos impérios pela causa de Allah. E foi o que aconteceu, exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no califado de Umar ibn Khattab, quando foram conquistados dois impérios e todo o ouro e a prata deles foi gasto na causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois vem a súplica do profeta sallallahu alaihi wasallam: implorei a Allah que não seja vencida a minha nação pela fome, ou seja, que a nação não sofresse com secas nem com a falta de alimento. E Allah subhanahu wa ta'ala respondeu essa súplica dele. A outra súplica era com relação que não dominasse os inimigos externos, exceto os internos. Isso mostra a realidade da nossa nação hoje, porque Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que os incrédulos dominassem os muçulmanos em totalidade. Allah subhanahu wa ta'ala não permitir, nem vai permitir, que os incrédulos dominem os muçulmanos na totalidade. Mas qual é a súplica que Allah subhanahu wa ta'ala não atendeu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? É com relação aos inimigos internos. Quem são os inimigos internos? São grupos que se dizem muçulmanos, apoiados por incrédulos, e estes que causarão a fitna na nação. Estes que causarão a intriga na nação. Por isso, o fato de que Allah subhanahu wa ta'ala salvou a nação dos inimigos externos, que são os incrédulos, mas existem os inimigos internos, são aqueles que se dizem muçulmanos, ou seja, são os hipócritas, que são apoiados pelos incrédulos e que causam confusão dentro da umma, confusão dentro da nação islâmica. Outro hadith que explica melhor essa questão foi o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: temo para minha nação os líderes desviados, porque se a espada cair sobre a minha nação, não levantará até o dia do juízo final. Agora nós veremos detalhadamente esse hadith. Não chegará a hora até que grupos da minha nação se unam aos idólatras, e inclusive alguns da minha nação adorem aos ídolos. Aparecerão na minha nação 30 mentirosos. Todos alegarão serem profetas, mas eu sou o selo dos profetas. Não há profeta depois de mim. Sempre existirá um grupo da minha nação vitorioso na verdade. Não os acovardará quem os trair, até que chegue a decisão final de Allah, bendito e exaltado seja. Vamos ver detalhadamente esse hadith. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: temo pela minha nação os líderes desviados. E subhanallah, se nós analisarmos a situação da nossa nação hoje, nós vemos que o maior problema dentro da nossa nação são os líderes desviados. Quem são esses? São aqueles pseudo-sábios ou pseudo-devotos, aqueles que se dizem líderes e que as pessoas seguem eles. Muitos deles encaminham as pessoas para o desvio, como alguns sheikhs, como dentro sufis ou dentro shia, que chamam eles à idolatria, que convencem eles que devem ser adorados túmulos, ou que se deve suplicar para fulano ou ciclano, ou que se deve fazer determinado ritual. Ou seja, líderes no qual as pessoas confiam e seguem o desvio delas. Esses são os que o profeta sallallahu alaihi wasallam temia pela nação, porque estes são os que desviaram as pessoas. Muitas pessoas dentre os desviados muitas vezes não conhecem a verdade, mas seguem cegamente aqueles líderes que encaminham eles ao desvio. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam: o que eu temo pela minha nação são os líderes desviados. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran com relação ao que dirá as pessoas no dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e dirão mais: ó Senhor nosso, em verdade obedecíamos os nossos chefes, os quais nos desviaram da verdadeira senda. Ó Senhor nosso, redobra-lhes o castigo e amaldiçoa-os reiteradamente. Ou seja, no dia do juízo, essas pessoas estarão suplicando a Allah que amaldiçoe e que aumente o castigo daqueles que desviaram eles. Então, muito cuidado, hoje em dia nós vemos muitos desses líderes espalhados pela umma. Muitos que alegam estar no caminho certo e que desviam as pessoas, levando as pessoas para a idolatria. Como nós sabemos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, a verdade é clara e a mentira é clara. Quando nós temos o conhecimento do tawhid, fica muito mais difícil nós nos desviarmos. Quando nós conhecemos o monoteísmo correto e certo do Islã, é muito mais difícil nós nos desviarmos. Porque todos aqueles que se desviaram e que seguiram esses líderes desviados, incorreram na idolatria. E por isso mesmo que estes são os mais perigosos. Vejam em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: ele invoca em vez de Deus quem não pode prejudicá-lo nem beneficiá-lo. Tal é o profundo erro. Invoca quem lhe causa mais prejuízos do que benefícios. Que péssimo amo e que diabólico companheiro. Esses são aqueles que desviam as pessoas da senda reta. Então, esse é o maior problema da nossa nação: os líderes desviados. Dentre esses líderes desviados, existem entre aqueles, dentre os sufis, né, que alegam o lado místico, entre aspas, do Islã, no qual eles inventam coisas, e alguns deles, dentre esses sheikhs, se dizem que chegaram a um nível de fé, vejam o absurdo, que chegaram a um nível de fé no qual a oração não é mais obrigatória para ele, e no qual o jejum não é mais obrigatório para ele. E, subhanallah, se o profeta sallallahu alaihi wasallam era o mais virtuoso dessa umma e o mais temente dessa umma, e a ele foi obrigatório o salé, a oração, e a ele foi obrigatório o jejum, e a ele foi obrigatório o zaqué, estes líderes desviados é que são, que têm esse privilégio, entre aspas, se dizem que estão no nível de fé que não precisam da oração. A'udhu billah. Querem maior desvio que isso? Entre outras coisas, alguns deles dizem que têm o conhecimento do oculto, ou seja, sabem o que vai acontecer amanhã, sabem o que vai acontecer no destino de tal pessoa. Isso tudo são desvios evidentes. Quem lê o Coran e reflete a respeito do Coran sabe muito bem que isso é um enorme desvio. Vejam que quando nós olhamos essas coisas, algumas pessoas dizem: mas como a gente vai saber qual é o certo e qual é o errado? Como nós dissemos, irmãos, o caminho certo é claro. E como dizem os sábios, a verdade tem luz própria. A verdade tem luz própria. E a verdade é aquilo que não nos causa nenhum ressentimento no coração. Não nos causa nenhuma dúvida. Porque ela é evidente. Então, quando nós vemos Nós temos claramente em nossas mãos o livro de Allah, com as palavras literais de Allah subhanahu wa ta'ala, e temos em mãos a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, fica evidente a verdade e a falsidade. Quem se desviar desses dois caminhos, sem dúvida, está em desvio. E todo aquele que inventar uma coisa que não está dentro do Islam, que não está dentro do Corão nem da sunna, será rechaçado. Ou seja, será rechaçado as suas obras. Será inválidas as suas obras. Aquele que inovar na religião e quiser inventar coisas na religião, essa pessoa será rechaçada as suas boas obras. Vejam um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre quem comete inovação. Claro, aquele que comete inovação conscientemente. Aquele que sai cometendo inovação conscientemente. Não alguém que acaba fazendo por ignorância e depois se volta a Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. Mas sim aquele que faz conscientemente a inovação e difunde entre as pessoas a inovação. Qual é o castigo dessa pessoa? Veja um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, esse hadith está no Bukhari e Muslim, quem cometa uma inovação ou se torne um inovador será amaldiçoado por Allah, pelos anjos e por todas as pessoas. Allah não aceitará no dia do juízo suas inovações nem sua retidão. Subhanallah, nem o que ele fez de errado nas inovações, nem as coisas boas que ele fez. A'uzu billah. Esse é o castigo daquele que inova na religião. Porque toda inovação na religião é um desvio. Toda inovação na religião é um desvio. E como nós sabemos, o que levou os judeus e os cristãos à perdição foi a inovação. Quando eles começaram a inovar na religião, foi aí que eles se perderam. E disse Umar ibn Khattab, certa vez, a um outro sahabi, ele disse, acaso vocês sabem o que destrói o Islã? Ele disse, não. O que destrói o Islã é a equivocação de um sábio, ou seja, o sábio emitir uma fatwa ou emitir um veredito incorreto, o hipócrita que discute utilizando o Corão, ou seja, o hipócrita que utiliza o Corão como fundamento, ou seja, modificando o entendimento conforme as suas ideias, e o governo dos líderes desviados. Isso é que faz com que o Islã se torne desconhecido entre as pessoas. Isso que faz com que a bid'ah, a inovação, se difunda entre as pessoas e o conhecimento seja oculto das pessoas. Continuando o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se a espada cai sobre a minha nação, não irá levantar-se até o dia do juízo final. Ou seja, se a intriga começar na nação do profeta sallallahu alaihi wasallam, não acabará até o dia do juízo final. Quando começou a intriga na nação do profeta sallallahu alaihi wasallam, a intriga ou a espada caiu na nação do profeta sallallahu alaihi wasallam a partir do califado de Uthman ibn Affan, terceiro califa do Islam. Porque o terceiro califa do Islam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, que era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, um companheiro virtuoso do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele foi assassinado por algum grupo desviado de dentro da nação. Por exemplo, Abu Bakr radiyallahu anhu morreu de morte natural. Umar ibn Khattab foi assassinado por um adorador do fogo, ou seja, por um incrédulo. E Uthman ibn Affan foi assassinado por pessoas que se diziam muçulmanas. E foi aí que se referia ao profeta sallallahu alaihi wasallam que cairia a espada sobre a nação. E deste momento até o dia do juízo final continuará a intriga dentre os muçulmanos. Ou seja, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith, não chegará a hora até que grupos da minha nação se unam aos idólatras. Até que grupos da minha nação se unam aos idólatras. Ou seja, grupos de muçulmanos vão se juntar aos idólatras e combater os muçulmanos. A'uzu billah. Ou seja, são hipócritas de dentro da nação. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam, inclusive alguns da minha nação adorem ídolos. seja, não chegará a hora até que alguns da minha nação adorem ídolos. Isso é a prova para aqueles que dizem que é impossível que os muçulmanos se convertam em idólatras. Ou seja, existem dentre os muçulmanos que se dizem muçulmanos e que na verdade são idólatras. E aqui se referia já ao profeta sallallahu alaihi wasallam, muito antes de sequer ver essa situação, já trouxe a profecia de que isso aconteceria. Então, quando as pessoas se desviaram, tiveram ignorância com relação ao monoteísmo islâmico, caíram na idolatria e no politeísmo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos mostrou que até chegar a hora vai acontecer vários fatos no qual será reavivada a idolatria, auzubillah. Inclusive alguns locais idólatras serão reavivados. Alguns lugares que na época da jahiliya, na época da ignorância, eram realizados cultos idólatras, voltarão a ser utilizados no final dos tempos. Aquilo que havia sido abominado na época do profeta sallallahu alaihi wasallam voltará a acontecer no final dos tempos. Então vejam que o que acontece. Acontece que pouco a pouco, quando a ignorância vai se espalhando, quando a ignorância vai se espalhando pela nação, aquilo que era aconselhável ou correto se torna incorreto. E aquilo que é incorreto se torna correto. E a sunna se torna uma inovação. E a inovação se torna uma sunna. Ou seja, vão mudando os valores. Até que as pessoas vão caindo na ignorância. E até que o Islã verdadeiro se torne estranho. Isso vai acontecer quando desaparecerem os sábios. E quando se propagarem os ignorantes. E se expandir a ignorância entre as pessoas. E é aí que, como nós falamos, haverão grupos entre os muçulmanos que combaterão os próprios muçulmanos. Continuando o hadith, ele diz: aparecerão em minha nação 30 mentirosos, todos alegarão ser profetas. Ou seja, a ideia do hadith não é enumerar o número de falsos profetas, mas sim é dito que esses 30 está sendo mencionado aqueles que terão seguidores, ou seja, aqueles que terão alguns seguidores seguindo eles. Então, já surgiram na nação muçulmana, inclusive na época dos Sahaba, muitos homens se dizendo profetas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: surgirão da minha nação. Ou seja, surgirão daqueles que dizem ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, falsos profetas. Existiu um na época dos califados, no qual ele era muçulmano devoto e de uma hora para outra se disse profeta. A'udhu billah. Se disse que o anjo Gabriel trazia novas revelações para ele. Então, a'udhu billah. O profeta sallallahu alaihi wasallam alertou: aparecerão falsos profetas dentre a minha nação. 30 falsos profetas. E existem grupos, né, inclusive existe um grupo chamado Ahmadiyya. É um grupo que se dizem muçulmanos e que dizem ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. E se dizem, o nome deles é Ahmadiyya. Esse grupo se dizem muçulmanos e dizem crer no Coran. E ao mesmo tempo, o que eles fazem? Eles têm um outro homem lá que dizem que foi profeta. Um homem ainda que foi um dos traidores da nação islâmica. Foi um dos traidores da nação islâmica. E que, ou seja, ajudou os judeus e ajudou os ingleses contra os muçulmanos. E eles consideram que este homem foi um profeta. Consideram que este homem foi um profeta. Ou seja, que esse foi um profeta depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, por isso nós dizemos, irmãos, que o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam enumera alguns que terão vários seguidores, que surgiriam dentro da nação do profeta Muhammad pessoas que se dirão serem profetas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam confirma no hadith dizendo: e eu sou o selo dos profetas. E eu sou o selo dos profetas. Selo significa último dos profetas. Não existirá outro profeta depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: em verdade, Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas sim o mensageiro de Deus, e o prostremos dos profetas, ou seja, o último dos profetas. Saber que Deus é onisciente. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não haverá profeta depois de mim. Não haverá outro profeta depois de mim. E alguns podem dizer: ah, mas Jesus, Jesus alaihi salam, voltará. E ele é um profeta. A resposta é que Jesus alaihi salam irá descer no final dos tempos, estabelecendo a religião de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, vai vir para a nação islâmica como mais um membro da nação islâmica. Vai fazer a oração tal como foi ensinada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E se dirigirá para a Kaaba. E seguirá o Coran. E seguirá a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele não descerá como profeta. Ele descerá como um líder justo. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, irá descer Jesus, filho de Maria alaihi wasallam, como um juiz justo. Quebrará as cruzes, matará os porcos e abolirá a dizia. Ou seja, a dizia é o tributo pago pelo incrédulo no Estado Islâmico. Por que isso? Por que ele vai abolir esse tributo? Porque não existirão incrédulos na época de Isa alaihi salam. E termino o hadith dizendo que sempre existirá um grupo da minha nação vitorioso na verdade, e não os acovardará quem os trair. Ou seja, sempre existirá um grupo na nação. Jamais toda a nação será desviada. Jamais o Islã vai desaparecer por completo. Sempre haverá um grupo na nação islâmica firme na verdade. E este grupo não será acovardado nem por aqueles que ficarem contra eles, nem pelos traidores, nem pelos incrédulos, nem por ninguém. Esse é o grupo que ficará firme. Quem é esse grupo? Esse é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse grupo ficará firme. Quem é esse grupo? Não é necessário que seja um grupo em determinado local, mas sim várias pessoas em vários locais do mundo. Mas as pessoas que se manteram na senda reta, pessoas que se manteram ordenando o bem e proibindo o mal, proibindo a idolatria, seguiram firmes, seguindo a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e seguindo o Coran sagrado. Estes são aqueles que ficarão firmes. Aqueles que se manterem na senda do Coran e da sunna. Este é o grupo que seguirá firme. Nas outras nações, o que aconteceu entre judeus e cristãos? O que aconteceu com eles? Se desviaram todos. Mas isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não aconteceria na nossa nação. Mesmo que parte da nação se desvie, jamais toda a nação irá se desviar. Sempre ficará uma parte da nação firme na verdade. Ou seja, até que chegue a decisão final de Allah, glorificado e exaltado seja. Ou seja, este grupo, segundo alguns outros hadith, é dito que este grupo firme, que vai permanecer firme, se encontra no templo sagrado em Jerusalém e em sua volta. Ou seja, as pessoas que permanecerão firmes no jihad, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, no templo sagrado em Jerusalém e em sua volta. Ou seja, inclusive nós sabemos que no final dos tempos, quando voltar o profeta Isa alaihi salam, profeta Jesus alaihi salam, os muçulmanos juntamente com o profeta Isa irão combater os idólatras e os seguidores do Dajjal. E esse combate se dará em Jerusalém, ou seja, próximo ao templo sagrado. E este seria o povo que ficaria firme. Então, segundo alguns exegetas do Coran e do Tafsir, eles dizem que não é necessário que esse grupo esteja num determinado local, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith o fato de que eles estariam neste local, que essas pessoas firmes estariam em Jerusalém, próximos ao templo sagrado, ou seja, próximos à mesquita de Al-Aqsa, mas também podem ser muçulmanos em todos os lugares do mundo que se mantenham firmes na verdade, que não sejam modificados, ou seja, que não se desviem do caminho certo apesar das dificuldades. E como disse o final do hadith, até que chegue a decisão final de Allah, glorificado e exaltado seja. Qual é a decisão final? é que no final dos tempos, quando chegar o final dos tempos e acontecerem os maiores sinais, o que vai acontecer? Todos os crentes morrerão. Todos os crentes morrerão. E a hora do dia do juízo final cairá sobre as piores pessoas da criação. Ou seja, no finalzinho dos tempos mesmo, quando estiver próximo o dia do juízo, não sobrará sobre a face da terra nenhum crente. A ponto do que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, não irá se estabelecer a hora do juízo final enquanto exista alguém na face da terra que diga Allah. Ou seja, a'udhu billah, as pessoas no qual que verão o final do mundo, ou a hora do dia do juízo final, serão as piores pessoas da criação. Serão pessoas que não acreditam, nem sabem a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nesse tempo, no final mesmo dos tempos, realmente não haverá Islã e não haverá nenhum crente. Porque Allah subhanahu wa ta'ala enviará um vento, ou um vento com um aroma de almíscar, como é dito no hadith, que retirará a alma de todos os crentes. E termina o hadith dizendo: Allah bendito e exaltado seja. Menciona Allah bendito até que chegue a decisão final de Allah bendito e exaltado seja. Ou seja, segundo Ibn al-Qayyim, a bênção ou baraka é de duas classes: a bênção com a qual Allah abençoa, e então aquilo que Allah abençoa é abençoado ou mubarak, e aquilo, aquela bênção que se atribui a Allah. Ou seja, o único bendito é Allah. Esse atributo bendito só pode ser utilizado a Allah subhanahu wa ta'ala. Como é dito, por exemplo, no Alcorão: bendito seja Deus, Senhor do Universo. Ou diz: bendito seja aquele em cujas mãos está a soberania e que é onipotente. Ou seja, bendito significa glorioso. Ibn Abbas disse: bendito significa aquele que é a causa de toda a bênção. Então, esse nome de Allah subhanahu wa ta'ala, bendito, só é utilizado, só pode ser utilizado como atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse é o hadith no qual encerra o capítulo. E nós vemos que, nesse hadith, nós vemos várias profecias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se cumpriram. Primeira delas, como nós falamos, que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a ele a terra para que ele pudesse ver o Oriente e o Ocidente. E que a nação dele dominaria tanto o Oriente como o Ocidente. Isso nós vemos, bendito em árabe é Tabarak, Tabarak wa ta'ala. Isso é bendito, Tabarak. Então, o primeiro ponto é que a nação dele dominaria o Ocidente e o Oriente. Isso é algo que nós estamos vendo dia após dia. A nação islâmica está dominando o Ocidente e o Oriente. A nação islâmica, a nação do profeta sallallahu alaihi wasallam, está se expandindo pelo mundo todo. Não se manteve somente em Mecca, nem só em Medina, nem só na Península Arábica, como tanto o Ocidente e o Oriente. E continuará se expandindo. Foram concedidos os tesouros dos dois impérios, o Império Persa e Bizantino. Isso aconteceu no califado de Umar ibn Khattab. Foram concedidas as súplicas do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas não a terceira. O fato de não terem, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos mostrar o fato de que não foi atendida a terceira súplica, de que haveria fitna, de que haveria intriga entre os muçulmanos dentro da nação, é uma profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam que nós estamos vendo hoje se cumprir. Também o fato de que se a espada caísse sobre a nação entre os muçulmanos, ela não será, não terminará até que chegue o dia do juízo final. Ou seja, ao ponto de que muçulmanos matarão muçulmanos, dentre os hipócritas matarão crentes, e haverá essa intriga entre a nação. Também a questão dos falsos profetas, que apareceram e ainda aparecerão. E também o fato do profeta sallallahu alaihi wasallam temer pela sua nação os líderes desviados, e nós vimos que essa é a pior causa que tem acontecido na nação islâmica, que é os líderes desviados. E também o fato de que sempre haverá um grupo na nação firme na verdade. Então, alhamdulillah, Jamais a nação vai se desviar por completo. Sempre haverá um grupo firme na verdade. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça desse grupo e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós estejamos sempre dentro desse grupo que trará a vitória do Islã e esse grupo que será vitorioso nessa vida e na outra. Então, imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme no Tawhid e que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre de toda a idolatria e de todo o desvio e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja das fitnas, nos proteja de toda a intriga e proteja nossos irmãos muçulmanos da intriga e que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe sempre a senda reta. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.